cima. Balança pro lado e pro outro, vem. Porque essa é doída demais, mano. Portal do Arrocha. Hoje tá fazendo um mês que você se foi. No meu peito ainda existe saudade de nós dois, que ainda insiste em te procurar. Meu peito vai me encontrar. Pra que viver chorando se você nem tá ligando e eu aqui a te esperar? Se o nosso amor ainda não morreu e você sabe que aqui é o seu lugar. Pra que viver chorando se você nem tá ligando e eu aqui a te esperar? Se o nosso seu lugar, eu tô louco pra te amar. Eu tô louco pra te amar. Esmarido, arrebenta no sax. Saudade.